4B, poder para o povo preto. Hey! Aí, você não tem noção do que é ser negão. Então para de dizer que o primo do teu avô é preto e que por isso você também é negro. Tamo tudo misturado, eu sei bem, mas o teor de melanina que a minha pele tem me deixa feliz, incomoda, mas me faz bem. Às vezes eu sinto que nego horroroso, mas às vezes escuto, ai que negão gostoso. E quando se é pequeno, sabe como é, e o primeiro apelido, e a Lofelé. Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, neguinho que é cego, não quer enxergar. Então se olha no espelho, tu é preto, rapá. Teu orgulho foi embora junto com a consciência. O negro que não conhece a própria essência, ha! Tá na bola, tá na dança, tá na novela. Sai da favela pra grande tela, haha. Hoje em dia todo mundo quer ser preto, rapá. Queria ver essa vontade há 20 anos atrás. É anos 80, muita treta, que era quase que impossível arranjar uma garota, mas esse papo já não me incomoda. Tá ligado? Neguinho agora tá na moda. Preto, olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Ao clima! Que o primo do teu avô é preto e que por isso você também é negro. Tamo tudo misturado, eu sei bem, mas o teor de melanina que a minha pele tem me deixa feliz, incomoda, mas me faz bem. Às vezes eu sinto que negro é horroroso, mas às vezes escuto. Quando você é pequeno, sabe como é, e o primeiro apelido, e a Lão Pelé. Da pele preta, olho escuro, nariz batata, cabelo duro,